please sign off or wish to contact the tower. You want to make that 495. Alfa Extra Hot. Campinas, 380 Liga autorizado, via Cruzul 10 Cubag, no Cruzul 16 Fusmo e conforme. Decolada pistola 0, primeira curva à direita, saída Sanvo 1, Leda Motiva. 120 decimal 8 controle, 54, 16, outra esponja. Controle 120 decimal 8. A saída é Sanvo 1, Linda Motiva. Mike Oscar, Tango Victor Alfa. O Cruzul 10, Cubagem, o Cruzul 16 e conforme. Para pushback, fundamento portão 2. Salvador para Brasília, nível 380 autorizado, via Antônio 17 conforme. Decolada pistão 10, primeira curva à direita, na saída Arbor 1, Elefa. 120 decimal 8 controle, 5421 transponder. Thank you. 5898, copy the final approach, contact the tower in 118.495. 5898 and the work at first half. Okay, Dubai, right, taxi via out. Maintain the first half stage of the action and maintain my sequence. Via Alpha, report the first half stage of the action. Maintain my sequence. Romeu autorizado, né? Ele colar 1-0-0-4. Alfa, chame o próximo ponto de espera da pista 1-0, que nega 1-0-3. Eu já ouço, 9006, alva de evento. Pressão do bandido, 9006. Bom dia, 9006, eu estou para a decolagem, estou para o Sobrano, para o Mizu 380. Sobrano 380, bom 9006. Obrigado, doutor. 1-0-0-0. Melhor prova. 9-0-0-0, cara. Autorizado, viu? Colando 0, vento calmo. Agora 7-3, 7-4. faz o teste desse ao 05, chame controle no 20 desse nome. 120? 8. 8, obrigado, bom trabalho. 1-9023, copia? Azul para a Vitória, o nível 340 autorizado, via 3144, conforme. Decola da pista 110, primeira curva à direita, a saída será Santo Ono, Lenta, Tóquilo. Delta Oscar, Tio Lima e Uniforme. 120 decimal 8, controle 543034. Azul. Beleza, valeu. Tá indo esperar a Boruna, né? Confis, nível 380 autorizado, decolada 0321 e após conforme a rota. Decolada da pista 10, primeira curva à direita, a saída da Morono é essa. 120 decimal 8 controle, 543434. zero, terminal 2-0. Tech Taxi via Juliette Alfa, chama o drone no ponto de espera da pista no 0, que nem no 0 no 3. Thank you. táxi via Juliette Alfa, chame o próximo ponto de espera da pista no 0, que nega 1, no 0, no 2. Bom dia, voo 961, no posição 1.800 pés. Bom dia, voo 961, no posição 1.800 pés. decolagem, cidade 16, 6 horas, salvo Zero,